morava com minha mãezinha em uma casinha no certo lugar. Mas depois minha mãe faleceu, que tristeza, meu Deus, quanto chorar. Com a alma cheia de amargura, fiz a sepultura dando a despedida. Com a terra que Deus fez Adão, sepultei no caixão, mamãezinha querida. Sozinho, seguindo o caminho que Deus me traçou. É bem triste perder neste mundo o amor tão profundo de quem nos criou. Nunca mais vou beijar o seu rosto, meu Deus, que desgosto, que desilusão. Dos meus erros que eu fiz nesta vida, mãezinha querida, lhe peço perdão. Da vida também teve fim. Hoje chego na minha casinha, não vejo a velhinha esperando por mim. Sinto a dor invadir o meu peito, não tem outro jeito, me põe a chorar. Vou seguindo esta triste sorte, esperando que a morte venha me buscar.